movidas com emoções, movidos a distorções, sons de todas as nações. Povos e raças escutam, melodias viajam, sons de uma origem, destinos da Oh, espirrando gordura pelo fogão inteiro do jeito que a sua mãe adora, só que não. E tomando muito cuidado para não se queimar, obviamente. Vamos começar este segundo bloco com a banda O Corre. Eles que estão de lançamento também com o projeto Revolução. E a música Sei Lá, ao vivo. Eles que são de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Na sequência, tem Notívagos feat. Vitor Salmazo, com a música Loteca. Eles que são de Curitiba, Paraná. Depois, Prole Revés, Em Nome de Quem? Eles que são de Campinas, São Paulo. E para finalizar, tem a sexta geração da família Palim, do norte da Turquia, com a música Filho de FDP. Eles que são de Maringá, no Paraná. Vamos lá? Let's rock! Thank you. loteca, tomo todo o mé. Toco o fogo no barraco e depois todo o pé. Se ganho na loteca, tomo todo o mé. Toco o fogo no barraco e depois todo o pé. Se ganho na loteca, tomo todo o mé. Toco o fogo no barraco e depois todo o pé. Se ganho na loteca, tomo todo o mé. Toco o fogo no barraco e depois todo o pé. Dia. Acabou a vida de Zé, agora é só alegria. Avisa pra chefia que hoje vai ser feriado. Que amanhã a firma é minha e ele tá desempregado. E largada, olha, vocês não vão acreditar. Conferiu meu palpite, deu cabeça, certeza de humilhada. Acabou o miserei, hoje tem. Não me venha de cerveja, agora é só no chão. Vai, já comigo maestria. Gato a correria, estoura um e acende o Zé. Aí volte, faz valer essa quantia. Pelo juro dessa moça com esse bolo de 100. Vou fumar cigarro longo e exigir copo de vidro. Cante sinuca que ela eu vou instalar marido. E pra me assegurar que tá ficando tudo no contexto. Uma dúzia de sueca pra estudar bronzeamento. Se ganhou na loteca, tomo todo o mé. Troca o fogo no barraco e depois todo o pé. Se ganhou na loteca, tomo todo o mé. Troca o fogo no barraco e depois todo o pé. Se ganhou na loteca, tomo todo o mé. Troca o fogo no barraco e depois todo o pé. Se ganhou na loteca, tomo todo o mé. Troca o fogo no barraco e depois todo o pé. Se morre dura, comba, pede, tira a grana toda. Já ficou tenso no louco. É embaixo disso, aquilo que onde é que vai ficar? O poço cheio de carne, que mandou eu parcelar. Vou dar fuga pra Suíça, aproveitar e pedir asilo. Os homens me acharam, agora imposto e conta aquilo. Minha nega, eu avisei, vixe. Ai, eu perdi. Tu sabe quanto é dois mais dois, agora vem falar em zipit, zipit. Eu já gastei, me compliquei, não tem jeito de pagar. Correu todo mundo quando eu voltei pro buraco. E se ainda me pergunta pra que for no barraco. Se ganhou na loteca, tomo todo o mé. Troca o fogo no barraco e depois todo o pé. Se ganhou na loteca, tomo todo o mé. Troca o fogo no barraco e depois todo o pé. Se ganhou na loteca, tomo todo o mé. Troca o fogo no barraco e depois todo o pé. Se ganhou na loteca, tomo todo o mé. Troca o fogo no barraco e depois todo o pé. Vai vendo! Notícia dos mais Lachete Bomb, faz barulho aí! Bom. Em nome de Deus, em nome do amor, em nome da pátria. Em nome de Deus, em nome do amor, em nome da pátria. Será que você é tolo de acreditar que a guerra traz melhorias? Será que você é tolo de pensar que em nome de algo a guerra é feita? Em nome de Deus, em nome do amor, em nome da pátria. Em nome de Deus, em nome do amor, em nome da pátria. Estamos fortemente armados pra destruir o que vier à frente. Não me importa que seja civil, criança, mulher ou adolescente. O meu país é respeitado, temos armas nucleares. O meu povo é muito forte, apesar de passar fome. Em nome do amor, em nome da pátria. Em nome de Deus, em nome do amor, em nome da pátria. A guerra traz poder, o poder atrai a guerra. Uma bala perdida, estouro de canhão, minas no caminho, pedaços pelo chão, só sobraram. Em nome da pátria. escorrendo o óleo e sirva então uma deliciosa fritura regada à base de uma brincadeira alfabética com bandas começadas com a letra mais bonita do alfabeto, a letra P de Patrícia Schack. Vamos começar com a banda Power Cell, Crazy World, eles que são de São Paulo, capital. Depois tem Papo Reto, Impossível, eles que são de Feira de Santana, na Bahia. Na sequência tem Pão com Cebola, Porque Eu Sou Feliz, eles que são de Catanduva, São Paulo. E para finalizar, tem Pesadelo Mental, Facada, eles que são de Guarulhos, São Paulo. Vamos lá? Let's rock! Matter. E uma delas me veio você, tão bela quanto a natureza. É impossível não notar em você. Eu tento desvendar todos os seus mistérios, mas é quase impossível entrar no teu castelo. Você é perfeita demais, mas que não arrisca, não petisca, então eu vou correr atrás. Chego na revista, meu olhar tá fixo nela, isso não dá pra negar. É impossível controlar essa vontade compulsiva de te querer. É impossível, não notar você. É impossível não querer te ter. É impossível não notar você. Conversa vai, conversa vem, o papo tá interessante, acho que eu vou me dar bem. Seguro na tua mão e tento te convencer. E o melhor lugar pra gente se conhecer. Minhas intenções não são boas, e isso já dá pra perceber. Que é impossível controlar essa vontade compulsiva de te querer. É impossível não notar você. Diferente, que possa entender a inocência do prazer. saboreando essa fritura mais que deliciosa, vamos dedicar este último bloco à Aliança de Radiodifusão Independente e aos sons um pouco diferenciados do velho e bom tradicional rock and roll. Vamos um pouco de MPB ao som de Álvaro Cueva e a música Tudo Bem. Na sequência, tem Aníbal Marques com a música Como Uma Estrela. Depois, Nolly Maria com a música Vida Alternativa. E para fechar o bloco, Cadim do Edel, Ave Ave Piu Piu. Vamos lá? Let's Not Rock! A gaveta que abri me abriu a ferida. Restos guardados, poeira da vida. É só isso que dá frequentar meu passado. Num papel de cigarro, a promessa indevida. Fica estranho pensar que hoje é o resto da vida. Tua sombra lilás, meu olhar desbotado. A foto apagada, a carta escondida, o ano na agenda, flor esquecida, a caixa do nosso bombom, o velho cobertor, uma concha vulgar, lembra a praia perdida, o teu sabor de sal, uma onda bem-vinda, ainda o gosto do mar. Ah, ainda gosto um bocado. A gaveta, a verdade, tranco a dor que há em mim. Ah, ainda o gosto do mar. Ah, ainda gosto um bocado. Já que eu não mato a saudade, vou fazê-la dormir. Aruniru narunenu, oh, oh. Aruniru narunenu, oh. Aruniru narunenu, aruniru no, oh, oh, oh, oh, oh. Aruniru narunenu, oh, oh. Aruno, aruniru. Oh, Guaruninho, Maruneiro, Naruná, Guaruninho, não. Oh, oh, oh. A foto apagada, a carta escondida, o ano na agenda, a flor esquecida, a caixa do nosso bombom, o velho cobertor, uma concha vulgar, lembra a praia perdida, o teu sabor de sal, uma onda bem-vinda, ainda o gosto do mar. Ah, ainda gosto um bocado. A gaveta, a verdade, tranco a dor que há em mim. Ah, ainda o gosto do mar. Ah, ainda gosto um bocado. Já que eu não mato a saudade, vou fazê-la dormir. Precisa minha vida consultar, pois está tudo fora do lugar. Falta alguma coisa pra selar, marcando o caminho a passou. Foi como a brisa e o vento que soprou, levando os pensamentos outra vez, longe dos meus domínios de ilusão. Oh, oh, oh. perdido o que passou. Foi como a brisa e o vento que soprou, levando os pensamentos outra vez. Piu, piu, piu, piu. Este foi mais um Frigideira Acústica com Patrícia Schaque, com transmissão para 24 web rádios diferentes durante uma semana inteirinha para vocês. E não se esqueçam que toda semana tem também as lives da Schaque, toda quarta-feira, às 19h, pelo Instagram para Patrícia Schaque, com artistas de todo o Brasil sendo entrevistados num bate-papo bem descontraído para vocês, falando de suas trajetórias, de sua carreira e de todo o seu processo criativo. Não percam as lives da Schaque toda quarta-feira às 19h, pelo Instagram da Patrícia Schaque. E agora fiquem com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. O que seria a oitava nota? Não é incorreto dizer que são 7 notas musicais. No entanto, é mais condizente dizer que há uma oitava nota ligada à razão áurea. Sabemos que existe uma conexão da geometria divina com a série Fibonacci e o número áureo. Essa constante cria uma relação muito próxima com o número de ouro, 1,618033399, chamado de proporção áurea, que representa, matematicamente, a perfeição da natureza. Cal é a vibração sonora seguinte da modulação, pois na lei da oitava há 7 notas básicas sempre constantes, porém, a oitava é uma oitava superior de frequência na nota matriz, ou seja, ela está em uma escala superior com um salto quântico frequencial. Costumamos dizer qual a nota que elimina o caos, e as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.